decolado ao 00, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato, bom dia. Controle Papá Romeu, Romeu Golf, muito boa noite. Papá Romeu, meu Golf, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, saída Coral. 180, Coral, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Siga, Romeu, Romeu Golf. Tente 1260 e 128.8, se não conseguir atualizar essa frequência.